vezes ruído. O futuro por escrever. Punk rock em Inglaterra. Programa de Joana Lourenço. Love has been given. Durante os anos 60 do século XX, bandas como os Beatles e Rolling Stones estavam no top da música britânica. As experiências de música psicadélica afirmavam-se, dando origem ao crescimento da cultura hippie. A televisão passa a ser um veículo importante para as bandas de rock serem vistas e ouvidas. Mais tarde, no final da década, surgem os grandes festivais de rock, tais como o Woodstock. Aparecem as bandas de garagem inspiradas pelo som britânico. Este fenómeno musical desenvolveu-se associado a movimentos de contracultura jovem. Século XX, a Inglaterra passou por uma recessão. Muitos jovens estavam irritados com os seus dirigentes e com a sociedade. Com um governo que não foi capaz de ajudar os seus cidadãos, que não soube protegê-los das dificuldades. O movimento punk surgiu neste ambiente escuro, pronto para mostrar o desprezo pelo governo, sociedade e tradição. Talk about the- jovens bandas de música fez-se notar. Os membros da maior parte delas não tinham nenhuma instrução ou conhecimentos musicais, e isso tornou mais fácil o quebrar das regras e a criação de algo novo. O punk era um estilo de música rápida, com acordes simples e letras por vezes antirracistas ou antifascistas, contra a política e a situação do país. Os adolescentes tinham necessidade de criar algo diferente, de música mais pesada e que fosse revolucionária. Queriam mostrar que qualquer um podia fazer música por conta própria, sem depender dos meios de comunicação ou financeiros. Nesta altura, o acesso aos meios de produção dependia de somas consideráveis de dinheiro para se poder gravar. Os músicos estavam assim nas mãos daqueles que eram donos das editoras. Em 1975, o empresário Malcolm McLaren regressa a Londres dos Estados Unidos. Após ter gerido os New York Dolls e inspirado pelo famoso clube CBGB, Country, Bluegrass and Blues, situado em Manhattan, fundado por Illy Crystal em 1973. Em Londres, juntamente com a sua mulher, a designer Vivienne Westwood, abre a loja Sex, que ajudou muito a divulgar o movimento punk. Vendia roupa diferente e extravagante. Não queriam criar roupa para uma revolução, queriam sim gerar uma revolução com as suas roupas. Mais tarde, McLaren descobriu um grupo de rapazes, que frequentava muitas vezes a loja e que formariam os Sex Pistols. John Joseph Lydon, conhecido por Johnny Rotten, o vocalista dos Sex Pistols, nunca ter cantado antes, McLaren gostou da sua atitude e inseriu-o na banda. Os primeiros concertos ficaram sinalizados por o grupo ter sido expulso várias vezes do palco, mas em 1976 a situação melhorou bastante. Começaram a atuar em sítios maiores e mais conhecidos, e a 4 de junho deram um dos concertos de rock mais influenciadores de sempre. Em outubro, assinaram um contrato com a editora Amy Records. Gravaram o seu primeiro single, Anarchy in the UK, um estrondo do punk, que chegara para toda a juventude da época que vivia irritada e alienada do seu cotidiano. Assim, quem nunca antes tinha ouvido a banda tocar, estaria agora bem ciente de quem eram os Sex Pistols e de que o punk tinha chegado às cidades de Inglaterra. Viagem de concertos, a banda tinha sido despedida pela Amy e o seu single retirado das rádios após o enorme sucesso de escândalo que provocaram. Em dezembro de 1976, em menos de 3 minutos, Siouxsie and the Banshees e Sex Pistols invadiram o ecrã da televisão inglesa. Durante um programa com transmissão ao vivo, foram proferidos palavrões e insultos. O apresentador, Bill Grundy, provocou os artistas punks e conseguiu a sua entrevista mais famosa. Devido a esta emissão, foi suspenso por 2 semanas e a sua carreira foi destruída. They are punk rockers. The new craze, they tell me. They are heroes, not the nice, clean Rolling Stones. You see, they are as drunk as I am. They are clean by comparison. They are a group called the Sex Pistols. I am told that that group have received £40,000 from a record company. Doesn't that seem to be slightly opposed to their anti-materialistic view of life? More the merrier. Really? Oh, yeah. Well, tell me more about it. We've fucking spent it, haven't we? I don't know, have you? Yeah. Yeah, it's all gone. Well, tell me more about it. We've fucking spent it, haven't we? I don't know, have you? Yeah, yeah, it's all gone. Really? Down the boozer. 40, really? Mm-hmm. Good Lord. Now, I want to know one thing. Beethoven, Mozart, Bach, Brahms have all died. Ours, they? Really? Oh, what are we saying, wonderful sir? Wonderful people. Are they? Oh, yes, they really turn us on. What do they do? Well, suppose they turn other people on. That's just their touch, isn't it? It's what? Nothing, a rude word. Next question. No. What was the rude word? Shit. What is it really? Good heavens, you frightened me to death. All right. So what about you girls behind? Your granddad. Are you worried or are you just enjoying yourself? Enjoying myself. Are you? Yeah. That's what I thought you were doing. I always wanted to meet you. Did you really? Yeah. We'll meet afterwards, shall we? You dirty son. You dirty old man. Well, keep going, Chief. Keep going. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Gone again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. The other rocker, Abel, and I'm saying nothing else about him, will be back tomorrow. I'll be seeing you soon. I hope I'm not seeing you again. From me, though, good night. Já em 1977, os The Clash lançou o seu primeiro álbum, The Clash. A banda foi de grande importância para o desenvolvimento do movimento punk, quer em termos políticos, quer em termos musicais. Desenvolveram um punk de estilo agressivo, mas mais sofisticado e intelectual. Misturaram punk com ritmos e estilos musicais como reggae, dub e ska. O seu projeto antirracista exigiu uma profunda crítica à cultura britânica e tradição política. I wanna ride. Passados uns tempos, formaram-se muitos grupos de punk, tais como The Damned, The Buzzcocks, Generation X, Subway Sect. Apareceram também bandas femininas, Siouxsie and the Banshees, X-Ray Specs, etc. Are you a have or a have not? Because if you're a have not, you probably had it. Whereas if you're a have, you've probably got it and are going to give it away at some time in the future. People think little girls should be seen and not heard, but I think, oh, bondage up yours! 1, 2, 3, 4! Bondage! we use? Is it what we want? Does it not project the false? Subject to object. Consequência na evolução natural da cultura. A sua ideia principal era chocar. Muitos acreditavam que o caos ajudaria a resolver os problemas e colocar as coisas na ordem. Ainda em 1977, os Damned foram a primeira banda punk britânica a fazer uma turnê nos Estados Unidos, ajudando a inspirar bandas autóctones. Is she really going out with him? Sex Pistols tinham assinado com a Virgin Records após terem sido despedidos por outra editora. e todas as cópias em disco do futuro God Save the Queen terem sido destruídas. Estava tudo mais que pronto para o disco ser lançado, até que os trabalhadores da fábrica de impressão se recusaram a fazer tal trabalho devido ao conteúdo da letra. Depois de muita controvérsia, finalmente o disco foi produzido. O lançamento foi programado para coincidir com a celebração do jubileu da Rainha Elizabeth II. As vendas atingiram números consideráveis e a música passou para número 1 nos tops. Porém, nenhuma estação de rádio independente passava a canção. God Save the Queen tornou-se o disco mais censurado de toda a história britânica. Semana do jubileu, a banda arranjou um barco privado para tocar a passar pelo Parlamento, enquanto desciam o rio Tamisa. Durante a performance, apareceu a polícia. A confusão levantada pelo movimento punk não levou muito tempo para ser aproveitada pela indústria cultural, que se apressou em transformar as roupas e atitudes punk numa moda. Os mercados de moda, de discos e de imprensa não demoraram a perceber que a rebeldia podia ser colocada à venda e era rentável. Assim, o punk foi temporariamente uma reação de contracultura jovem até vir a ser absorvido e a ter valor comercial. Em outubro sai o primeiro álbum dos Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, muito elogiado. ano seguinte, 1978, a banda fez uma digressão pelos Estados Unidos que correu mal devido à má gestão por parte de McLaren e de o baixista Sid Vicious estar mergulhado no consumo de drogas. A banda terminou após um concerto em São Francisco. No mesmo ano realizou-se um evento da campanha Rock Against Racism em Londres, no Victoria Park, para combater ataques racistas no Reino Unido. 100 mil pessoas marcharam até ao festival de rock para ouvir os Clash, Buzzcocks, X-Ray Specs, The Roots, Generation X, Sham 69, entre outras bandas. A recepção do público aos The Clash foi gloriosa. For those who just come down to London, London Bullets! London Bullets! All across the town, all across the night, everybody's driving with gold at night. Like a watch and turn it on the face of religion. Everybody's sitting around. Someone's pulled the plug out. Hey, plug him in, John! Fuck off! Fuck off! Leave fuck off! I want to hear you sing it. Keep it on, John. Leave it alone. I want to sing it. Put it on your head. Let's go! Amazing. Come on, all those people who live in the town blocks up there to be able to hear you. Bring it in, please, for the Clash! Em 1979, chegou o terceiro álbum dos The Clash, intitulado London Calling, considerado uma obra-prima da banda e que ficou imediatamente no topo das tabelas de vendas. Joe Strummer e Mick Jones cantou músicas de protesto sobre a inquietação política e social, abordando o desemprego, conflitos raciais e uso de drogas. world. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good thin. Engine stuck on him, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engine stuck on it, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. Gone. a banda ganhar um vasto número de fãs, sendo uma das únicas fiel ao estilo da revolta. Também participaram em grupos políticos, apoiaram a libertação dos países comandados por ditaduras e participaram em movimentos antirracistas. A maior parte dos outros grupos começava a seguir caminhos diferentes. Muitos iniciaram a New Wave e os outros o pós-punk, que se tornaria o rock alternativo. Os anos seguintes foram de igual sucesso para os The Clash. Em 1980 saiu um triplo álbum pelo preço de um, chamado Sandinista. Nele já se notava uma necessidade de fugir aos estereótipos. Oh, mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Washington goes. Washington bullets again. As every cell in Chile will tell. Of the tortured men. Remember Allende and the days before, before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad. Those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Double a new spray of lead. What he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory. Mais controverso disco do grupo, quer politicamente, quer musicalmente. Misturando muitos estilos de música, o álbum contém duas músicas rap. Numa altura em que o rap era uma novidade, mesmo entre o público negro. Em 1982, saiu o penúltimo álbum da banda, Combat Rock,

decision's bugging me. Every decision they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Gravaram Cut the Crap em 1985, que não teve grande sucesso. Pouco depois, os membros da banda seguiram rumos diferentes. You wanna wanna play mind, crazed banjo. On the doggy drag ragtime USA. In Parkland International. Hey, junkie dumb USA. Where pro came proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says. Pop it up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. No man's land. Asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Este programa teve texto, locução e realização de Joana Lourenço. Hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, professor.